Drops. Esta semana, no Esta Semana... Uma discoteca para surdos, duas listas de 2011 e recordações com saudade. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por sociedade, economia, política, vários temas que dependem de semana para semana. Já há uma discoteca para surdos, em Espanha. Na semana passada, mais de 100 pessoas marcaram presença na inauguração da Equal Friendly. Nesta discoteca de Madrid, surdos e pessoas sem problemas auditivos estão em igualdade. Para os surdos, a música pode sentir-se através das suas vibrações devido às colunas de som, que, segundo o El Mundo, o jornal espanhol, dirigem os sons graves diretamente para a pista de dança, potenciando a sua percepção. Para além das vibrações, um tradutor de linguagem gestual interpreta a letra de cada música nas mais de 10 telas que rodeiam a pista. Esta tradução contribui para a total adaptação dos surdos ao ambiente. Até a iluminação da Equal Friendly está pensada para que os surdos possam utilizar a linguagem gestual e comunicar-se sem qualquer problema. Não sei se já perceberam, os surdos estão lá na pista, as colunas de som conseguem fazer vibrar e eles conseguem sentir a batida da música, digamos assim, e além disso têm a tradução da letra de cada uma delas. Ora, Eugénio, que tem 28 anos e é surdo, explicou as diferenças entre esta e as outras discotecas. Sinto muito diferente do que em qualquer outra discoteca. Aqui as luzes permitem a utilização da linguagem gestual e quando olho para as telas, sinto-me identificado com a pessoa que utiliza a linguagem gestual, disse Eugénio. Boa ideia, hein? A polícia interrompeu na quarta-feira um concerto punk rock numa das zonas mais conservadoras da Indonésia e deteve 65 espectadores que ficaram sem penteados moicanos e piercings. As autoridades dizem que tais comportamentos ameaçam os valores islâmicos. Os jovens ficaram também, além do cabelo e dos piercings, ficaram sem cabelo, sem piercings, ficaram também sem os colares ao estilo canino e sem as correntes antes de serem conduzidos a piscinas para uma lavagem espiritual. Foi o que contou Iskander Hassan, responsável policial. Depois de lhes trocar as roupas nojentas, palavras da polícia, entregou uma escova de dentes a cada um deles e disse: usem-na. Os jovens com tatuagens e piercings têm-se queixado de perseguição, mas este episódio é o mais firme. No espetáculo estavam cerca de uma centena de pessoas, provenientes de vários pontos do arquipélago da Indonésia. Foram detidos 59 rapazes e 5 raparigas. Mas 59 mais 5 dá 64. E no início eu disse que eram 65. E agora? Durante 10 dias vão estar em reabilitação com disciplina militar e aulas de religião e depois vão para casa. Primeiro a disciplina militar e aulas de religião, por terem ido a um concerto punk rock com aquelas vestimentas. Depois, sim, podem ir para casa. Esta foi então a última ação das autoridades indonésias para promover valores morais rígidos em Aceh, a única província do país laico, mas maioritariamente muçulmano, que impõe a lei islâmica. O adultério é punido com apedrejamento até à morte, os homossexuais são presos ou espancados em público e as mulheres são obrigadas a usar véu e instadas a não usarem calças justas. Na quinta-feira, a revista Forbes anunciou a lista das artistas que mais lucraram em 2011. E, sem surpresa, Stephanie Germanotta arrebatou o primeiro lugar. Lady Gaga conseguiu um lucro de quase 70 milhões de euros. Praticamente o dobro de Taylor Swift, que ficou no segundo lugar com proveitos de 34,6 milhões. 35. O último lugar do pódio pertence a Katy Perry, 33,8 milhões de euros. Se quiserem a lista dos 10 primeiras, ouçam agora. Se não quiserem, passem à frente aí no Mida Player, noutra coisa qualquer. Primeiro, Lady Gaga. Segunda, Taylor Swift. Terceira, Katy Perry. Beyoncé Knowles. Na quarto lugar, Rihanna. Quinta, Pink. Sexta, a sétima é Carrie Underwood. Oitava, Celine Dion. Nona, Adele, a única britânica da lista. Décimo lugar repartido entre Alicia Keys e Britney Spears. Ears. Ora, em tempo de final de ano, já não estamos muito longe, mais uma lista sobre 2011. A Google revelou na quinta-feira o Zeitgeist 2011, uma perspectiva do que foi o ano através das pesquisas efetuadas no seu motor de busca na internet. É o Google, não sei se alguma vez ouviram falar. Em Portugal, a rede social Facebook, a cantora Adele e o Census 2011 lideram a lista. O Google Zeitgeist revela quais são os temas que mais cativaram a atenção em todo o mundo, divididos por diversas categorias. Desde produtos mais pesquisados, as notícias, os filmes, os animais, comida, bebida, desportos, música, entre outras. Ora bem, isto ainda vai ser um bocadinho longo. Primeiro, as pesquisas mais populares. O que os portugueses procuraram mais foi a rede social Facebook, a seguir o YouTube, em terceiro lugar o Hotmail. Nas pessoas que registaram o crescimento mais rápido, ou seja, a comparação entre 2010 e 2011, Adele, a cantora e compositora britânica, destacou-se. Em segundo lugar, o já falecido Angélico Vieira. E em terceiro, o cronista Carlos Castro, que por acaso também já morreu. Nas pesquisas com o crescimento mais rápido, excetuando, portanto, as personalidades, estão os Census, o Facebook e o Google Mais. O top das pesquisas no Google News, ou seja, na secção de notícias, tem forte presença do desporto. O Futebol Clube do Porto aparece no primeiro lugar, o Benfica em terceiro, o Sporting em sétimo e Jorge Jesus na nona posição, treinador do Benfica. Já, e continuando no desporto, o top dos eventos desportivos é dominado pelo ténis. US Open e Wimbledon na primeira e segunda posição, respectivamente. Terceiro, Copa América. E nos 10 primeiros ainda há mais dois torneios de ténis, Turin Open e Roland Garros. Programas de televisão. Alma Gêmea, novela, primeiro lugar. Titi, outra novela em terceiro. Ou então Araguaia, quinta. É só novelas. Mas não, calma, calma. Segundo lugar, American Idol, outra novela. Quarto, Sobrenatural. E sexto, permitam-me que diga, para mim, a melhor série atual de televisão, mais uma vinda dos Estados Unidos da América, no sexto lugar, Dexter. Passa na RTP2. Quer dizer, agora não, mas daqui a uns tempos vai passar outra vez. Já no top dos filmes mais pesquisados, obviamente dominado pelo universo infanto-juvenil. Por ordem descendente, Rio, Aono Exorciste, série de manga japonesa, nunca ouvi falar disto, True Grit, em português, Indomável, Amanhecer, American Pie 8, e lá, já vai no 8, Transformers 3, Little Fockers, Scream 4, aí há um quarto Scream, eu ando muito desatualizado no cinema, Tron e Piratas das Caraíbas. Na música, o primeiro lugar para o havaiano Israel Kamakawiyo. Kamakawiyo'ale. É a primeira vez que eu digo este nome em voz alta. Surge em primeiro lugar o Israel, não sei quantas. Seguido dos brasileiros Michel Teló, que interpreta o êxito Ai, se eu te pego, que é uma música muito bonita. Da cantora Paula Fernandes, no terceiro lugar. Áurea, no quarto. Seguida de músicas, isto continuando na música. Someone Like You, da Adele. Ou Beautiful Lie, dos 30 Seconds to Mars. Top dos produtos. A Apple domina 3 produtos nos 3 primeiros lugares: iPod, iPad e iPhone 4. A seguir, o HP Touchpad, o MacBook, a PlayStation 3, BlackBerry, Canon 7D, Kindle e Nikon D310. O Zeitgeist 2011 também apresenta o top de animais de estimação: o Bulldog francês, o Pinscher Anão e o Epnanol Breton. Estão nos 3 primeiros lugares. O top de comida e bebida tem no primeiro lugar o Beef Wellington. A seguir, as bagas de Góis e da Pavlova, um doce merengado, batizado a partir da dançarina runa. Runa? Dançarina russa. Ana Pavlova. Agora vocês perguntam: o que é o Beef Wellington? As bagas de Góis e da Pavlova e o doce merengado? Que é isso? Não faço ideia. Hoje fiquei a saber que vai haver casamento real de uma real porcaria. Britney Spears não podia acabar o ano de melhor forma. A princesa da pop, que festejou este mês, no dia 2, 30 anos, foi pedida em casamento pelo namorado Jason Trawick. Não é assim que se diz, Trawick? Não sei como é. O pedido foi feito, aliás, durante a festa de anos do homem, que comemorou 40 anos esta semana. E ele surpreendeu-a depois de lhe dar as prendas de anos e depois partirem o bolo. Disse uma fonte à revista People. O pedido de Trawick foi acompanhado de um anel Nail Lane bem brilhante. No dia a seguir à festa, Jason... Ah, sim, é mais fácil. Jason confirmou o noivado publicamente no Access Hollywood Live. Sim, estamos noivos. E mais do que contentes, disse o ex-agente de Britney. A data ainda não está marcada, até porque o casal de noivos está mais preocupado ainda com festejar o acontecimento. Para tal, este fim de semana foi passado e está a ser passado em Las Vegas. Pedro Passos Coelho sugere que os professores desempregados emigrem para os países lusófonos, realçando as necessidades do Brasil. O primeiro-ministro de Portugal, questionado sobre se aconselharia os professores excedentários que temos a abandonarem a sua zona de conforto e a procurarem emprego noutro sítio, Passos Coelho respondeu: em Angola, e não só, o Brasil tem também uma grande necessidade ao nível do ensino básico e secundário, disse o homem do PST, durante uma entrevista ao Correio da Manhã, que foi publicada hoje. Pedro Passos Coelho deu esta resposta depois de ter referido as capacidades de Angola para absorver mão de obra portuguesa em setores com tudo o que tem a ver com tecnologias de informação e de conhecimento e ainda em áreas muito relacionadas com a saúde, a educação, a área ambiental, com comunicações. Sabemos que há muitos professores em Portugal que não têm nesta altura ocupação e o próprio sistema privado não consegue ter a oferta para todos, completou o primeiro-ministro. Já houve várias reações a estas palavras. Uma delas escutei há pouco na Antena 1, no noticiário das 19 horas. Foi do Bloco de Esquerda, acho que pela voz de Luís Fazenda. Se não foi Luís Fazenda, foi outro qualquer. Isso não foi, passa a ser. Disse ele: se este governo incentiva os portugueses a sair do país onde sempre viveram, bom, quem deve sair é o governo. Em resumo, pediu a demissão de Passos Coelho e seus camaradas. Camaradas não ficou muito bem para o PSD. Ora, quem dá mais? Quem dá mais? Esse caminho passa do meio. Cesária Évora morreu ontem aos 70 anos. A cantora cabo-verdiana já estava doente há vários meses. Encontrava-se internada no Hospital Batista de Sousa em Mindelo, Cabo Verde. Tinha anunciado em setembro a despedida dos palcos devido a problemas de saúde. Conhecida como a Divã dos Pés Descalços, Cesária era considerada um dos maiores nomes da world music. Ganhou em 2004 um Grammy de melhor álbum, precisamente deste género, contemporânea. Em 2009 recebeu a medalha da Legião de Honra, entregue pelo Ministério da Cultura francês. Para muitos, milhares mesmo de pessoas, vai deixar muita saudade. Saudade, saudade, saudade, se a terra se me inclama. Saudade. Saudade, saudade, se a terra saudade, saudade, saudade, se a terra se me inclama. Sete dias tem uma semana, sete temas abordados hoje. Termina aqui a 21ª emissão de esta semana. Voltamos daqui a sete dias, que será o dia de Natal.